Jesus, só Ele é a minha paz. Só tu, Jesus, eu digo o mundo nunca mais. Estou com Jesus, só Ele é a minha paz. Deus, o mundo está violento. Tira meus manos desse tormento que segue apavorado no entendimento. Nunca segui Jesus, eu só lamento. Eu estava perdido no mundão. Jesus abriu minha mente, meu coração. Se liga, mano, aqui é rima de cristão. O pastor não prega a mentira, só prega a salvação. Então eu vou correr atrás dela pra me falar do amor de Deus. Os manos da favela que tá ferida e escura, em nome de Jesus vai vir a luz e a cura. Os truta da vida louca não se toca. Quer viver nessa vida torta, nesse mundo? Se não confiar em Jesus, vai confiar em quem? O diabo te pega, ele te faz de refém, de escravo. Nosso rei morreu numa cruz pra perdoar nossos pecados. Então se liga, chegado, as coisas do mundo que você leva pode sair muito caro. É, pode sair muito caro. Estou com Jesus, eu digo o mundo nunca mais. Estou com Jesus, só Ele é a minha paz. Estou com Jesus, eu digo o mundo nunca mais. Estou com Jesus, só Ele é a minha paz. E como seria se o mundo inteiro fosse totalmente unido, não tivesse guerra de gangue, não houvesse inimigo? Eu boto fé que toda dor e sofrimento vai passar quando o nosso Senhor Jesus voltar. Eu lembro que eu ia pras baladas, encher a cara. Percebi, Deus, que essa vida é passageira e só atrasa. O que é que esse mundo tem para me oferecer? Só desgraça, tristeza, só o que vê. Perdão, Senhor, vacilei, fraquejei, foi minha culpa. Hoje estou de pé, estou na luta, seguindo com fé, com atenção. Espírito Santo, continuo na missão, na oração, pedindo paz pros meus irmãos que está perdido no mundão. Estou com Jesus, eu digo o mundo nunca mais. Estou com Jesus, só Ele é a minha paz. Estou com Jesus, eu digo o mundo nunca mais. Estou com Jesus, só Ele é a minha paz. Vou relatar aqui agora, uma pá de manos foi embora. O crime levou mais cedo e sem demora. Véi, não joga sua vida fora. Cada dia que passa, uma mãe chora. O Eric e o Ratinho faz parte dessa história. Eu queria ver vocês agora dando rolé pelas ruas. Isso é muito triste, a vida continua. Vai continuar, Deus me dá força para me lutar e prosseguir. Não deixa que o diabo vem tocar o terror na quebrada daqui e lá. Deus, eu quero é cantar, exaltar o seu santo nome. Graças a ti sou um verdadeiro homem. No teu peito de aço, não sou super-homem. Cadê a consciência de cada pessoa? Jamais quero ver lágrima da minha coroa. Ei, véi, sai quanto é tempo antes que chegue o fim. Que Deus é por você e bem é por mim. Estou com Jesus, eu digo o mundo nunca mais. Estou com Jesus, só Ele é a minha paz. Estou com Jesus, eu digo o mundo nunca mais. Estou com Jesus.